sou capaz, sem uma noção, que seja pouco então, perdido sem encontrar o que está perdido, deixe ficar então. Sem mais o que fazer, em frente ao paraíso e uma desilusão, perdido, indeciso, sozinho e sem porquê, num turbilhão de imagens loucas, sem uma noção que seja pouco então, perdido sem encontrar. Deixe ficar então. Sem mais porquê, não tem de ser o que não é. Vou me perder na escuridão e vou viver. E vou viver num turbilhão, de imagens loucas, sem uma noção que seja bom. Deixe ficar então, num turbilhão de imagens loucas, sem uma noção que seja pouco então, perdido sem encontrar o que está perdido. Deixe ficar então. Yeah. Yeah.